essa moçada apaixonada vai saltar a voz comigo, beleza? DJ Daniel Vídeos. Fica até você. Daniel Vídeos, tá demais, gente.